ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Horas e 21 minutos aqui na Pássaro da Ilha FM, a sua rádio, a maior audiência de toda a região. Você participa comigo hoje pelo 991-248325 ou 99204-2222. E hoje, participando aqui do programa, além, é claro, de enviar perguntas para os nossos convidados, você não deixe de colocar o seu nome, na mensagem do WhatsApp e colocar também aí que você quer, né, ir no show da Comitiva Sertaneja. Hoje tem Juliano César aqui em Guaranésia. Se você fizer isso e colocar também o nome de um dos parceiros, de um dos patrocinadores do programa, você vai concorrer a esse convite aí pro show do Baile do Cowboy com Juliano César no final do programa Expresso de hoje. Recebo aqui com muita alegria, com muita satisfação, mais uma vez, pela segunda vez aqui no programa Expresso, o padre Luiz Carlos Gonçalves. Padre Lu, a da paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Itapiratiba. Padre Lu, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Prazer estar recebendo você. É muito maior da minha parte por estar aqui de novo com você, aqui em Guaranésia, e com todos os ouvintes da Pássaro da Ilha, uma emissora muito ouvida na nossa região. Então, é uma alegria muito grande também. Alegria é toda nossa. Foi um prazer muito grande ter recebido o senhor ano passado para falar da 19ª exposição de presépios. É, foi. É, e esse ano o senhor vem aqui para falar da 20ª exposição. Número importante. Arredondou, né? Agora. Número arredondado, né? Um número muito, muito simbólico, né, padre? 20ª exposição. Como é que tá os preparativos? Como é que já está lá a cidade de Itapiratiba e os paroquianos lá na expectativa de chegar à data? É, a montagem do presépio está adiantada e não poderia ser diferente, porque nós temos um compromisso de terminar hoje. Hoje? Porque amanhã a pessoa responsável de fazer o DVD já vai estar lá filmando. Ele precisa de 5 dias para produzir o DVD para estar à venda no dia da abertura. Da parte do povo também, a gente na rua, todo mundo pergunta como é que tá, e tá adiantado, tá atrasado, tá bem, tá... Então, a gente, e nas celebrações também a gente vai criando aquele clima, né, de expectativa. Uma preocupação da cidade toda? A cidade toda já fica falando grande sobre parte, isso? Grande parte sim, né? E muita gente fora também. É. Então, o pessoal sai da cidade, eu saio em outros lugares, o pessoal já tem essa como referência, né? Já se transformou numa referência regional, numa tradição regional? Olha, eu fiquei até surpreso ontem, porque me ligaram da IPTV dizendo que nessa quarta-feira o Bom Dia São Paulo, das 6 da manhã às 7:30 da manhã, vai ser feito só sobre o Natal. E eles vão fazer ao vivo diversos pontos do estado de São Paulo. Então eles dizem assim: olha, a gente quer saber se vocês podem fazer isso, porque Itapiratiba é uma referência. A mesma expressão que você usou agora. Que bom. Então, vai estar, quer dizer, na televisão, um grupo de pessoas vai estar lá de manhãzinha, porque já vai estar tudo pronto também, né? E assim vai divulgar mais ainda, né? Por todo o estado. A IPTV regional já esteve lá, vai voltar. A intenção não era essa no começo, era, padre, fazer... Nem pensava. A gente começou muito simples, assim. Eu fiz um presépio de pão dentro da casa paroquial, uma montanha de pães, de todo tipo de pão, e o menino Jesus em cima, né, como o pão da vida, e porque Belém significa casa do pão. Então, e o pessoal disse: olha, faça no lugar público ano que vem, expõe isso e tal. E aí foi que, durante aquele ano, falou: vamos fazer uma exposição, vamos fazer mais, além disso, sozinho. Para o segundo ano já virou uma exposição. Já foi assim, foi crescendo desse jeito, e eu nem imaginava que ia chegar a 20ª, né? Então, você falou de um DVD, agora esse DVD é novidade para esse ano ou no ano passado já tinha? Não, todo ano tem. Todo ano tem. Nos últimos anos para cá, sim, já tem. Tá, e a cada ano, o que vai tendo de novidade, padre? Principalmente o tema. Então, o tema é o que muda tudo. Muda o ambiente, onde o pessoal visita lá, percorre lá dentro. Muda os presépios também, a decoração. a reflexão bíblica, que sempre parte de um ponto assim, que tudo tem fundamento bíblico, né? Sim. Todos os o visitante recebe um folder para ir lendo à medida que ele vai caminhando lá dentro, e tem o título do presépio, tem uma mensagem, um versículo bíblico, uma frase de algum cantor, de uma música popular, tal, referente àquele assunto, que ajuda a meditar, né? Mas tudo referente ao tema. Tudo referente ao tema. Esse ano o tema é? Sol. Sol. Sol. Deus pagão. Diria por dois motivos. O primeiro, vou chegar lá. A origem, né? Jesus é apresentado como o sol da justiça, por São João Batista, anunciado assim. E ele é o sol que os evangelistas falam, a luz do mundo. O sol é a grande luz do mundo, não é uma luz para um território, só para uma parte do universo. É uma luz para o mundo todo, né? Sim. Assim como o sol é isso para o universo, para a terra, para a humanidade, Jesus Cristo também tem que ser aquilo para a vida da pessoa, para que ela caminhe iluminada, não vá no escuro, não tropece, né? Não sofra nas dificuldades, nas depressões, porque é uma luz que vai aquecendo, que vai iluminando e indicando pistas, caminho, né? E dando força para superar o desafio e qual é o caminho que deve ser seguido, né? Então o primeiro motivo, assim, que Jesus Cristo é essa luz. E o segundo é, como você falou, fez referência ao Deus pagão, porque os povos antigos, daí também vem uma das prováveis histórias da data do Natal. Hoje tem cartório para todo mundo, né? Vai nascer o nenê, você vai lá e registra, aí tá certinho. Não, hoje não, faz tempo que tem. É. Mas no tempo de Cristo, não tinha cartório para José e Maria registrar a criança, né? As coisas não tinham essa regulamentação. Então, não tinha um cartório, que dia que Jesus nasceu? Né? Que dia que ele nasceu? Ninguém sabe. Exatamente, com precisão, ninguém sabe. Com referência à data da Páscoa, da morte e ressurreição, tem estudos muito mais sérios que comprovam muito mais, porque já são outros elementos do Império Romano e tal. Agora, quanto ao nascimento, assim, naquele esconderijo, naquela situação de fugitiva, né? De ter que ir para Belém para fazer o recenseamento, né? Então, não existe. A igreja começou a assumir essa data do 25 de dezembro, exatamente porque os povos primitivos, porque eram pagãos ainda, celebravam nessa data o dia do Deus Sol. Tinha os deuses para eles, os pagãos não eram um único Deus do qual tudo emana. Eram vários, né? Mas eram um Deus para cada coisa. Então, o Deus Sol também era um deles. E era comemorado exatamente no 25 de dezembro, porque no hemisfério norte, lá é inverno. Então, as regiões ali, quanto mais para cima, mais para o norte, o tempo de claridade é menor nesse período. Sim. A ponto de chegar quase não ter dia. É, o dia lá, tem regiões que 2 horas, 3 horas, né? Tem lugares até menos. Como depois também, na outra metade do ano, por volta de 24 de junho, não tem noite. É. Né? Eu já passei, né? No período lá, que você vê 3 horas da manhã, o sol já estava quente. Meia-noite, você vai deitar com o sol. Então, é o oposto, né? E mesmo assim, com toda aquela situação de escuridão, de frio, de neve e tal, o sol não morria. O sol resistia a tudo isso, e no 25 de dezembro era chamado solstício de inverno. Quer dizer, ainda tinha um fiozinho de luz, que depois ia crescendo de novo, né? Então a igreja pega essa data do 25 de dezembro, do Deus pagão, do Deus Sol, e vai mostrar para a humanidade que Cristo é o verdadeiro sol e o verdadeiro Deus. Então, o sentido, uma das origens é essa daí também, por fixar a data do Natal no 25 de dezembro. Data da Páscoa e outras coisas são datas móveis, né? Conforme a lua, que a primeira lua cheia da primavera para eles, lá do outono para nós aqui, que é mais ou menos 21 de março. Então, a Páscoa é a primeira lua cheia depois dessa festa lunar. E, portanto, ela é móvel, ela não está não tem uma data fixa, né? O Natal é fixo por causa disso daí. E esse ano, então, foi escolhido o tema sol, mas a cada ano é escolhido um tema diferente. Como é que esses temas são escolhidos? É uma comissão? Como é que é feito? A gente começa a fazer uma reunião em julho, mais ou menos. Mês de julho, a gente já vai se encontrando, um grupo assim mais coeso, já mais que tem levado à frente a exposição, junto comigo, e a gente começa, e aí? E o assunto desse ano aqui, a primeira pergunta é essa, vai ter de novo? Vamos aguentar, vamos dar conta outra vez? Porque não é fácil. É. E uma vez que sim, aí a gente vê o tema, é a segunda pergunta. Então, nós poderíamos dizer assim, que nesses 20 anos, as primeiras exposições, até a sétima, oitava, nós pegamos os... A temática do Natal. Os elementos do presépio, né? Da decoração. Da decoração, né? Natalina. Anjo, sino, estrela. Guirlanda, estrela, essas coisas aí. Né? Tudo aquilo que está referente ao Natal, que aparece nas decorações. Então aquilo ali era destacado lá, né? Depois a gente passou para uma segunda fase, que foram temas assim, de uma espiritualidade. A partir de outras coisas, como a água, a porta, família, a família, né? Então, foram assuntos assim que estão ligados com o Natal também, e tem uma referência a Cristo, né? Sim. Cristo é essa água viva, Cristo é a porta, como celebramos agora o ano da misericórdia, passar pela porta santa, né? A família com Cristo é uma família diferente, né? Uma família iluminada, tem um outro sentido, né? E agora estamos numa terceira fase? É mais ou menos, mais ou menos uma terceira fase que vai pegando. O ano passado foi tenda, né? Foi tenda, que também é bíblico, né? É. E em São João diz assim que o Verbo se fez carne e veio morar entre nós, né? A palavra de Deus se fez carne e fez pessoa humana e armou a sua tenda entre nós, ele fez habitação, se tornou nosso companheiro, não estamos sozinhos, estamos com ele e tal, né? Ele está conosco. O senhor falou das dificuldades, quais são as principais dificuldades para se manter uma exposição como essa ao longo de 20 anos, padre? As primeiras dificuldades foram financeiras, a gente não tinha recurso nenhum, né? Hoje, não é que a gente tem tanto recurso, mas realizando um evento no meio do ano, em julho ou agosto, que já consegue algum recurso. Depois, cobrando a entrada de R$1, que a gente, desde quando começou a cobrar, terceiro ou quarto ano, R$1 por pessoa, que não pesa para ninguém, mas quase é uma soma, né? Se tiver 12 mil pessoas ou 15 mil pessoas, vai ter um recurso, né? E nos últimos anos, então, uma cantina ali naquela praça, na rua, que também contribui um pouco. Então, essas são as três fontes que hoje a gente consegue manter a exposição, fazendo um pouco da teimosia, né? E dá para pagar todas as contas? Graças a Deus tem dado, sim. Ultimamente tem dado, sim. E nós não temos outro recurso de fora, outra ajuda de jeito nenhum, de ninguém. O ano passado, quantas moedinhas de R$1 pingaram lá na entrada, padre? Quantas pessoas entraram lá? Foram mais de 12 mil. Mais de 12 mil? Exatamente, não me lembro agora, mas é assim, né? Muita gente, né? Às vezes chega a 15, né? Depende do ano, tem ano que tem mais movimento, tem ano que tem um pouquinho menos, pessoas, mas daí para cima, né? A gente tem quase que a população inteira de Itapiratiba, né? Passando por lá, né? É, nem todo mundo de lá vai, não, né? Lógico, não vai. É, mas é muita gente você pega fora. A grande maioria dos católicos de Itapiratiba devem ir, talvez até mais de 50% sejam de turistas, né? Sim. Que vão visitar a cidade de Itapiratiba. As cidades mais próximas, que é o Guaranésia, Mococa, Guaxupé, Caconde, São José do Rio Pardo, faz uma presença muito grande lá, né? Depois vai, à medida que vai distanciando, diminui um pouco também, né? Mas cerca de 18 a 20 estados brasileiros têm ido gente lá, de 4, 5 países têm ido todo ano, diferente também, então fica assim bem... De países diferentes, sim, do Brasil. De Portugal, da Itália, do Chile, dos Estados Unidos. Mas qual que é o motivo que traz essas pessoas aqui para Itapiratiba? É a fé? conhecer os presépios? O que traz? Alguns por fé, alguns por curiosidade artística. Artística. Então, querem ver uma coisa assim, né? E levam, fotografam, e levam o DVD, porque acho que é interessante, né? Ver o sentido original do Natal, né? Quantos presépios vão estar expostos esse ano? 33. Esse ano serão 33. Tem alguns internacionais, como todo ano. Nós temos dois italianos, tem um argentino, tem um do Tanzânia, da África, que é uma tela, uma técnica de artesanato chamada batik, que o artista passa parafina, ou cera derretida, no tecido, e depois ele vai com o pincel em cima e fica diferente do que pintar o pano direto. Então pinta sobre a parafina. A parafina. É uma tela muito bonita, né, de uma Sagrada Família. Eu ganhei de uma irmã, uma religiosa que trabalhou no Tanzânia, que trabalhou na Etiópia. E ela me deu ano passado, mas não teve tempo disso. Quando ela me doou. Essas outras também da Itália também, todas são ganhadas. Ou adquirido pela paróquia, ou pessoas que vão expor, que trazem e depois do acervo deles, né? Ah, então tem também esse pessoal que vem, já comunica com vocês antes? Tem, já, desde que começa a fazer. Desde julho a gente faz uma reunião por mês. Aí vamos caminhando e vai acertando as coisas, assim, né? Do acervo mesmo da paróquia, quantos são? Esse ano? Eu acho que 10. 10. Nós estaremos repetindo apenas um. Isso foi algo que me chamou a atenção já no ano passado, na entrevista. Evita ao máximo, né? Repetir. Até por ser a 20ª, a gente pensou em fazer uma retrospectiva, mas não, vamos fazer, mas não dentro do presépio. Porque lá tem o centro pastoral, que é muito espaçoso, embaixo, onde está montado a exposição. Mas tem um andar de cima que tem o auditório e o museu do presépio. Então, esse ano, o museu do presépio vai ficar fechado. Mas o espaço do auditório, que é muito maior, a gente vai fazer a retrospectiva lá. Então, os 19 anos, vai ter um presépio de cada ano, com o cartaz de cada ano, porque desde a primeira tem cartaz, com as camisetas que o pessoal que trabalha ganha. Então, não é da primeira, mas acho que é da oitava para cá que tem a camiseta. Então, vai ter toda a referência a essa caminhada que nós já percorremos aí, de 19 anos, né? Você vê que o próprio cartaz desse ano, o formato do sol aí, tem 19 figurinhas em volta, né? Tá. Já foi pensando no passado, né? Em volta do sol, 19 pessoas circulando. Circulando o sol. Padre, a gente vai fazer. Então, e aí, continuando, nós vamos ter esses presépios internacionais e alguns, como do Brasil, de artesanato do Recife, do Rio Grande do Sul, típico de lá, desses lugares. Esse que vai ser reapresentado é de cerâmica e foi feito em Tremembé, uma cidade do lado de Taubaté. É o único que vai estar repetido. E os presépios confeccionados pelas pessoas esse ano, como novidade, assim, de... Aí tem de dobradura, tem de massa de biscuit. Pessoas de Itapiratiba, né? Pessoas de Itapiratiba. De Itapiratiba, e temos um de Mococa e um de São José do Rio Pardo também. Né? Um presépio de lã, que é cinco telas bordadas, três telas sobre o presépio, a Sagrada Família, os magos, os pastores, e duas telas no Alto dos Anjos. Que a pessoa até colocou como tema assim: o que nos aquece? E ela mesma responde: o sol, a lã e a fé. Então, está tudo ali. Isso ajuda a pessoa, ao ler e ver as imagens, pensar, né? Com certeza. Ó, 20ª exposição de presépios da paróquia de Itapiratiba acontece de 15 de dezembro até o dia 8 de janeiro de 2017, no Centro Pastoral Dom Tomás Vaqueiro, né, padre? Exato. De segunda a sábado, das 19 até as 22h30, domingos, das 17 às 22h30. No dia 24 e também no dia 31, das 19 até as 8h30, né, até as 20h30. Para maiores informações, é só acessar nossasenhoraaparecida.org, né? Exato, é o site da paróquia. Vou fazer um intervalo comercial, a gente volta já já para falar um pouquinho mais sobre o presépio. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, até às 14 horas de hoje. Ainda vou receber daqui a pouquinho os nossos próximos convidados, né? Andréa Arcas da Silva Minquilo, tem a Cacilda Ribeiro, Vitor Mariano Filho, vereador eleito para o quarto mandato lá na cidade de Arceburgo. E agora estou recebendo aqui o Padre Lu, da cidade de Itapiratiba, falando sobre a 20ª exposição de presépios da paróquia de Itapiratiba, que acontece de 15 de dezembro até o dia 8 de janeiro. Ano passado eu fiquei devendo a visita, né? Lá para essa exposição de presépios. E eu queria muito, tenho uma curiosidade de saber como é a estrutura, padre. Como é que é a parte estrutural de tudo? Como é que isso está disposto dentro lá do centro, o padre? Então, a gente nos últimos anos estava fazendo uma ponte, de onde as pessoas podiam subir e ver todo o conjunto, né? Mas nos dois últimos anos não fizemos, exatamente por causa que a estrutura não permitia. Como o ano passado eram as tendas, então já encheu de tenda, né? E esse ano voltou a ponte. Vai então, voltar a ponte. Para não ter manifestação. Então a ponte está pronta. E as pessoas sobem a ponte, eu tenho uma visão tudo de cima, e desce do outro lado. As pessoas, os cadeirantes, as pessoas com dificuldade para subir essa ponte e tal, são vários degraus para subir e descer, já tem uma passagem própria para eles, que eles já entram no primeiro presépio de cara, já são conduzidos ali. Mas quem passar por cima da ponte vai ver tudo, vai descer e já vai chegar também no mesmo ponto que é o primeiro presépio. Então, o sol está lá dentro. Um grande sol que está dividido e lá dentro dele tem 27 presépios. Mas antes de entrar no sol, tem o primeiro, que foi o tema da fotossíntese. Porque a fotossíntese é essa luz do sol, que é fonte de energia, que purifica o meio ambiente, que libera o oxigênio, né, e retém o gás carbônico. Preocupação com o meio ambiente, com a ecologia. Exatamente. Está presente, vai, então. Vai enfocar bem isso. Esse presépio foi feito por 4 adolescentes. Então eles se desdobraram lá, cada meia hora mudava tudo, inventava de novo, reinventava, mas saiu. Tá feito, muito bem colocado a questão. Isso até o senhor ter saído de Itapiratiba, porque quando o senhor chegar lá, provavelmente eles vão ter mudado alguma coisa. Hoje não dá mais tempo, já está pronto para filmar amanhã, né? É. Mas aí, então vem essa questão de fazer desse tema da fotossíntese, que é uma coisa da natureza, um sentido de espiritualidade também. Então, o que o gás carbônico deve eliminar ou deve consumir? Então, eles pensaram assim, que essa cultura do descartável, a economia da acumulação, o consumo do supérfluo, a natureza escravizada, mercadoria de pessoas, tráfico de pessoas, agressão à biosfera, essa epidemia da inimizade, o drama da exclusão, o veneno da poluição, o efeito estufa, a indiferença religiosa, a indiferença no que se refere às coisas de Deus, a violência do aborto, o câncer da corrupção, que é uma metástase, né, espalhado por esse país. Então, dá um sentido espiritual também, moral, para essas coisas todas, né, que como faz com a natureza. Mas, ao mesmo tempo, a coisa positiva, de produzir o oxigênio para purificar, né? Purificar o quê? As periferias existenciais. A vida não pode estar só no centro de uma cidade, uma coisa, tem que atingir todas as dimensões. Os recursos naturais, a ecologia humana também, porque não é só a ecologia da natureza, o homem também tem que cuidar da sua ecologia, da sua vida, da sua saúde e tudo, né? E numa questão assim mais espiritual ainda, como terminamos o jubileu da misericórdia, agora o ano santo, respirar a misericórdia de Deus, dar a graça do perdão, procurar curar as feridas da humanidade e derrubada de muros e construção de pontes, né? E construir, como o Papa Francisco sempre fala nisso, de construir pontes. Então é a fotossíntese, né, direcionada, um sentido muito mais amplo que a própria fotossíntese que a gente aprendeu na escola, né? Né? Então, aí entra dentro do sol, que tem esses presépios todos. Depois, na saída, vai ter um outro presépio bem grande como esse da fotossíntese, que é sobre a biosfera. Por quê? Porque é o tema da campanha da fraternidade do ano que vem. A igreja no Brasil, durante a quaresma, realiza a campanha da fraternidade. Sim. E nesses últimos anos tem tratado muito dessa questão ecológica. E a biosfera é a unidade entre os diversos elementos da natureza. Então, ali tem uma parte que representa assim, um pouco de Amazônia, um pouco de Pantanal, né, que é aquele verde bem com alguns pássaros, com jacaré, rico, né? E aquelas coisas tudo lá. Depois, aquela parte triste da seca e da derrubada das matas. Então, ali existe como que um fogo. Que está mostrando essa destruição da natureza. Depois aparece a cidade sustentável, que é a cidade onde os recursos são captados de uma maneira nova, né? Tira da natureza, mas o estrago não é tão grande e permite que tenta-se fazer uma renovação, que se viva, né? Toda a vida humana que precisa desses recursos, mas no mesmo espaço, não massacrando tanto, né? Então são vários prédios, todos eles com as janelinhas, com floreiras, tudo umas coisas muito delicadinhas. Né? Essa parte foi tudo um feito. Um rio que passa ali no meio, aquela água pura, e monjolo. E depois no canto, então, aí vai estar esse presépio que eu te disse que vai ser repetido esse ano, dentro de uma gruta, um presépio de cerâmica, que completa tudo. Então, esse cenário aí da biosfera, esse conjunto de todas as partes do planeta Terra, para que a vida continue existindo, né? Então, os biomas brasileiros e a defesa da vida é o tema da campanha da fraternidade que vem, da quaresma de 17. Mas que a gente antecipa, já anuncia para o povo e começa a botar o assunto para reflexão também. Claro, claro. Tudo feito pelo pessoal de Itapiratiba? Tudo, somos tudo nós mesmos. Mas é o principal ali, a luz do Espírito Santo, né? Se não fosse essa luz, o Espírito Santo, aquilo que inspira, que cria, que... Padre, o senhor, claro, e toda a comunidade lá levam cerca de 12, 15 mil pessoas para Itapiratiba. O que o senhor espera que essas pessoas, depois de passarem por essa exposição, levem para suas casas? Eu acredito, e a gente vê isso com o resultado, sim, que uma mensagem fica, que alguma coisa cai no coração das pessoas, né? Porque sempre a gente estando ali fora, um presépio chamou mais atenção para fulano e o outro para ciclano, né? Cada um captou uma coisa de um presépio, né? Eles comentam o conjunto, mas aquele tal, por causa disso que foi. Então, eu sei que isso fica no coração das pessoas, né? Por isso que nós insistimos, sacrificamos, lutamos para continuar fazendo a exposição, porque evangeliza, né? A mensagem de Deus fica no coração das pessoas de alguma maneira. Essa era a ideia de São Francisco de Assis lá atrás, quando ele teve essa brilhante ideia de criar um presépio, não era? Exatamente. Estamos próximos dos 800 anos do presépio. Porque ele fez o primeiro no Natal de 1223. Que nós estamos no 16, que daqui 7 anos próximo. Vai ser como daqui a 2 anos, em 18. Vai ser 200 anos da música Noite Feliz, que se tornou o hino oficial do Natal no mundo inteiro, né? Digamos assim, né? Então, foi no Natal de 1818, faz 198 anos, né? Isso. Daqui a pouco, 200 anos dessa música tão querida, né? De todo mundo. Para todos nós, né? Como o presépio está próximo de completar 800 anos também, criado por São Francisco, na natureza ali, ele partiu de uma passagem de Isaías que diz assim, que o boi conhece a manjedoura do seu dono, que o burro também caminha lá para aquela cocheira e tal, né, para se alimentar, mas o homem não vai aonde estão as coisas de Deus. Quer dizer, então ele quis já mostrar assim aquela recusa humana, aquela indiferença, aquela resistência, e falou, não, eu quero que o menino apareça no meio desses dois animais. Quer dizer, se até os animais reconhecem a cocheira do dono, como é que o homem não vai reconhecer o seu Deus? Então o Natal é sempre um chamado a voltar lá atrás, a repensar as coisas e ver que sem Deus não tem sentido. Por mais que a humanidade progrida, invente, crie coisas e tal, ela não pode ser movida por uma máquina, né? A espiritualidade faz parte. Padre, eu duraria continuar o nosso bate-papo, mas eu sei que você tem um compromisso, né? Sim, vai estar bom demais. Tem que liberar o senhor. 20ª exposição de presépios da paróquia de Itapiratiba, então, gente, de 15 de dezembro até o dia 8 de janeiro. Depois, ao longo aqui da programação da Pássaro da Ilha, nos meus outros programas, a gente vai estar fazendo questão de anunciar. Viu? Estarei lá esse ano, viu, padre? Esse ano eu não vou perdoar, não, hein? Eu sei disso. Vai ficar me vigiando, né, padre? Controle esse feio e eu não vejo. Muito obrigado, viu, padre? Eu que agradeço imensamente. Conte mais uma o ano vez. Que vem de novo. Obrigado. Ano passado foi no dia 5 de dezembro, esse ano foi no dia 10 de dezembro. É que esse ano a gente está abrindo um pouquinho mais tarde, alguns dias, né? Porque também vai fechar alguns dias mais tarde, porque 8 de janeiro. Sim. Então sempre fecha no dia de Reis, no dia 6 de janeiro. Não é contra as tradições isso, padre? Não. Porque geralmente é dia 6, né? A data. Mas é assim, ó, 6 de janeiro é o dia dos Reis, a festa da Epifania. Aqui no Brasil, desde quando o governo tirou o feriado do dia de Reis, então a igreja transferiu essa celebração para o domingo seguinte, para o povo não ficar privado de celebrar a festa dos magos. Então a Epifania para nós no Brasil é 8 de janeiro esse 8. Ano. Então fechar dia 6 e o tempo do Natal ainda não terminou e a Epifania não foi celebrada ainda, nós achamos, não, vamos esticar mais 2 dias, por isso estamos começando alguns dias mais para frente também, né? Então se alguém quiser fazer a chegada de Companhia de Reis no dia 8, não tem problema. Não tem problema nenhum, porque às geralmente vezes, a tradição... tem lugar que chega 20 de janeiro, tem umas... Sai antes, hoje, né? Que antigamente as pessoas tinham aquela, como que uma semana sagrada, né? De dia 25, ou 1 de janeiro até dia 6, era só aquilo. Hoje a questão do emprego e a situação toda das pessoas morar mais na cidade do que na roça já... Mudou muito, né? Mudou. Então eles fazem, começam antes, terminam depois, né? Já tem Folia de Reis cantando lá na cidade, né? Já, com certeza. E as companhias de reis também que passam lá cantam também, né, padre? Cantam, como é que funciona? Eles cantam do lado de, no presépio lado externo, porque tem o presépio na rua também, né? Tá. Eles cantam ali, né? Perfeito, padre, não vou tomar mais muito o seu obrigado, tempo. Muito obrigado, de novo, padre. E quero cumprimentar todos os ouvintes e desde já desejar um Feliz Natal, Ano Novo, com esse sol. Amém. Que é Jesus Cristo. Amém. E todos que forem lá com certeza vão colocar no coração uma mensagem nova para viver com a vida mais iluminada. Amém, padre. Obrigado de novo. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalinho comercial e já eu volto aqui na edição do Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. ProgramaExpresso.com.